De senhor. Tá com saudade, né, minha filha? Tá com saudade, né, minha filha? A gente na sua casa toda hora rolava, toda hora rolava. Tá com saudade, né, minha filha? De quando a gente podia na noite na calada. Agora eu tô deitado lembrando você de lado usando minha camisa extra G. Coração apertado embaixo, acelerado, e na minha mente só você. Era quando eu falava assim, vai, rebola pro pai. Só que agora tu sabe eu não posso, tá ligado, até perco meu foco. Para de mandar foto e de me chamar que eu não vou. Tá com saudade, né, minha filha? Da gente na sua casa toda hora rolava, toda hora rolava. Saudade, né, minha filha? De quando a gente podia na noite da calada ver. Tá com saudade, né, minha filha? Péssimo negócio, coração. Só porque me viu de boa no bailão, tipo numa rua sem saída. Você tá envolvida, agora duvido dizer que não. Tá com saudade, né, minha filha? Péssimo negócio, coração. Só porque me viu de boa no bailão, tipo numa rua sem saída. Você tá envolvida, agora duvido dizer que não. Chama essa amiga pra dar rolezinho, minha bicha no baile quebrando do dia. Fique embrasada, ela liga pra mim. Vem pra cá, fica perto do cliente. Então curte a vibe, entrar no clima. Bota essa bunda pra descer no chão. Ô lourinha do rabetão, você por cima, minha diva. Como nossa bobalã. Então curte a vibe, entrar no clima. Bota essa bunda pra descer no chão. Ô lourinha do rabetão, você por cima, minha diva. Tá com saudade, né, minha filha? Da gente na sua casa toda hora rolava, toda hora rolava. Saudade, né, minha filha? De quando a gente podia na noite na calada ter. Tá com saudade, né, minha filha? Da gente na sua casa toda hora rolava, toda hora rolava. Saudade, né, minha filha? De quando a gente podia na noite na calada ter. Quer ver o Chris? Aquele satélite. Faz barulho aí, Rio!